como dar-te a sorte. Pois eu vou mexer o destino, vou-me dar-te a sorte. Pois eu vou mexer o destino, vou-me dar-te a sorte. Quando Lisboa anoitece, como veleiro sem velas, a alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. É numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a alfama fica fechada em quatro paredes d'água, quatro paredes de pranto, quatro muros da ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade, fechada em seu desencanto, a alfama cheira a saudade, a alfama não cheira a fado, cheira a polvo, a solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Está a ouvir? Diga lá ao senhor Fado. Em que fez frio, fui cantar ao desafio na rua do capelão, para poder, antes do sol chamar o dia, mostrar à Rosa Maria quem é que tem coração. Ela chegou com o chai latado na cintura, tudo parou para escutar o seu lamento, e foi então, por vergonha ou por loucura, senti não estar à altura desse momento. Ela cantou como se faz na moraria, e eu guardei a minha voz dentro de mim, porque eu não sou e nem vou ser Rosa Maria, e não sei se saberia cantar assim. Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio, mas não cheguei a cantar, porque a guitarra não sei ser o que não sou, e da forma que cantou, a Rosa fez-me chorar. Mas vi depois que ela já estava de saída, sem aceitar os parabéns de algum purista, e eu percebi que a Rosa ficara sentida, porque ao dar-me por vencida, fui mais fadista. Pela manhã percorri toda a moraria para lhe pedir que me perdoe eu ter falhado, mas mas na verdade a minha voz emudecia sempre que a Rosa Maria cantava o fado. Numa noite em que fez frio, fui cantar ao desafio e voltei de lá sem nada. Um de vocês vá dizer à Rosa Maria que eu não volto à moraria para cantar à desgarrada. Em que fez frio, fui cantar ao desafio e voltei de lá sem nada. Um de vocês vá dizer à Rosa Maria que eu não volto à moraria para cantar à desgarrada. Se eu pudesse não dizer, eu não dizia mesmo. Mas vai ter mesmo que ser. Chegamos ao fim desta nossa primeira emissão. Já sabe que às 19h30 estamos de volta com mais uma emissão do programa Diga Lá o Senhor Faz. Portanto, já sabe, quer fazer o seu pedido, é só escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e nós passamos aqui aquele seu fado desejado, aquele presentinho de Natal tão desejado por si ou para dedicar a alguém. É só enviar-nos o seu pedido e nós fazemos o resto. Vamos terminar com Audácia, na voz de Mafalda Arnoux, e logo depois Princesa Prometida, na voz de Aldina Duarte. Dois grandes fados, duas grandes senhoras que ficam para o fim desta nossa emissão. Às 19h30 estamos de volta. É mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem e tenha uma boa tarde. Pedacinho mais de coragem e põe nos meus gestos a audácia. Diz que sou capaz de ser e fazer melhor, que eu não acredito que isto seja tudo e que fique mudo este meu pensar. Tira-me este frágil conforto que me traz em paz simulada. Nada é intocável na vida, eu prefiro cruel a verdade que andar à toa e doer bem mais, descobrir a vida tarde demais. Já lá vai o fardo escuro, já lá vai o medo em muro, já lá vai não querer dizer o que aí vai, já lá vai não querer saber para onde vai. Já lá vai não querer ver que é sem segredo que damos cada medo. Sou um pé de vento comprido procurando a rosa dos ventos que todos trazemos na alma. Eu não sei caminhar sem o norte, quero como, por onde, porque também eu não vivo só, entrega a minha sorte. Levanto a poeira das estradas numa inquietante ansiedade de quem tem a sede do mundo e a explosão que acompanha a partida faz-me crer que lá vai a tristeza, faz-me ter certeza.